Cheiro 30, capítulo 5. Voltar para casa foi como renascer. Enterrei a cara no linho da cama e passei as mãos por cada peça de mobiliário, cada planta de jardim, deliciada por descobrir que as coisas estavam onde eu as tinha deixado. Kia entrou e encontrou-me a abraçar um jarro de água. Mandei-a ir dizer a Merit que estava em casa. E depois fui, tão depressa quanto pude, à oficina de Bénia. O meu marido viu-me aproximar e correu para me receber. Parecia que tínhamos estado afastados durante anos, e não durante dias. "Estás tão magra, esposa", sussurrou ele, enquanto me abraçava. "Fiquei doente na cidade", expliquei. "Mas já estou outra vez saudável." Estudámos a cara um do outro. "Aconteceu mais qualquer coisa", disse Bénia, passando os dedos ao longo da minha testa e lendo qualquer coisa dos choques dos últimos dias. "Voltaste para ficar, minha amada?", perguntou ele. E eu percebi a causa das sombras por baixo dos olhos dele. Sosseguei-o com um beijo que nos fez ganhar um grande grito dos homens na oficina. "Estarei em casa assim que puder", disse ele beijando-me as mãos. Eu assenti, demasiado feliz para dizer mais. Merit estava à minha espera com um pão quente e cerveja quando cheguei a casa. Mas quando me viu, gritou: "O que é que te fizeram, irmã? Estás magra como um osso e os teus olhos têm ar de ter chorado um rio." Falei à minha amiga da febre e da discussão de Ramoso com o seu senhor. Quando a minha amiga me ouviu dizer que ele tinha sido colocado no norte, os olhos dela encheram-se de comiseração. Depois de termos comido o que Merit tinha trazido, ordenou-me que me deitasse na cama e massajou-me os pés. Toda a dor das semanas anteriores se derreteu quando me massajou os dedos dos pés e me embalou os calcanhares. Depois de eu estar em paz e aquietada, pedi-lhe que se sentasse ao meu lado. Peguei-lhe na mão, ainda quente e úmida de óleo, e contei-lhe o resto do que me tinha acontecido em Tebas, incluindo o ter descoberto que Zafenat Paneha, o braço direito do rei, era o meu irmão José. Merit ouviu-me calada, observando a minha cara, enquanto eu contava a história das minhas mães e a história de Siquém e do assassínio de Shalém. A minha amiga não se mexeu e não deixou escapar um som. Mas a cara dela revelava o trabalho do coração, mostrando-me horror, raiva, comiseração, compaixão. Quando acabei, ela abanou a cabeça. "Vejo porque é que não me disseste isso antes", disse ela com tristeza. "Gostava de ter podido ajudar-te a suportar esse fardo desde o início. Mas agora que confias o teu passado à minha guarda, ele está seguro. Sei que não precisas de nenhuma jura de mim, senão não me terias dito nada." "Minha querida", disse ela, pondo a minha mão na cara dela, "sinto-me muito honrada por ser o vaso em que despejas esta história de dor e de força. Durante todos estes anos, nenhuma filha me poderia ter feito mais feliz ou mais orgulhosa do que tu. Agora que sei quem tu és e o que é que a vida te custou, só te respeito mais por te poder contar entre aqueles que amo." Depois de um confortável silêncio, Merit juntou as coisas dela e preparou-se para se ir embora. "Vou-me embora, para te dar tempo para te preparares para a chegada do Bénia", disse ela, tomando as minhas duas mãos nas suas. "Bênçãos de Ísis, bênçãos de Hathor, bênçãos das mães da tua casa." Mas antes de sair, a cara da minha amiga voltou a adquirir o seu sorriso endiabrado e, com um amigável olhar de soslaio, disse: "Venho visitar-te amanhã. Vê lá se consegues levantar-te tempo suficiente entre hoje e amanhã para me fazeres qualquer coisa para comer. Para variar, hum?" Bénia entrou a correr pouco depois e caímos na cama por fazer como amantes jovens, sem fôlego e apressados. Depois, enrodilhados na roupa um do outro, dormimos o sono faminto dos amantes reunidos. Acordei uma vez durante a noite, estremunhada e a sorrir, a detestar fechar os olhos à alegria de estar em casa. Depois do meu regresso, nunca mais perdi inteiramente a minha veneração pelos prazeres normais. Levantava-me antes do Bénia para estudar a cara dele e respirava silenciosas orações de agradecimento. Ao ir até à fonte ou ao arrancar ervas daninhas no horto, era assoberbada pela percepção de que tinha passado um dia inteiro sem o peso do passado a esmagar-me o coração. O canto dos pássaros levava mais lágrimas e cada nascer do sol parecia um presente moldado para os meus olhos. Quando a mensagem do vizir chegou à nossa porta, como eu sabia que chegaria um dia, congelei de horror face à ideia de sair, nem que fosse por um só dia. Mas, para meu alívio, a carta não me chamava para a grande casa na margem oriental. O sonho de José tinha-se cumprido. Nascera-lhe um segundo filho. Este veio tão rapidamente, no entanto, que Asnat não teve tempo de me mandar chamar, antes que aquele que se chamou Efraim tivesse encontrado o seu caminho para o mundo. Embora eu não lhe tivesse prestado qualquer serviço, Zafenat Paneha enviou um presente de 3 peças de linho branco como a neve. Quando Bénia me perguntou por que é que o presente era tão extravagante, eu contei-lhe tudo. Era a terceira vez que dava voz a toda a história. Primeiro a Verrenjô, depois a Merit. Mas daquela vez o meu coração não bateu muito, nem os meus olhos se encheram enquanto a contava. Era só uma história do passado longínquo. Depois de me ouvir até ao fim, Bénia abraçou-me para me reconfortar e eu anichei-me na paz protetora das mãos de Bénia e do coração dele que batia. Bénia era o rochedo sobre o qual a minha vida se levantava com firmeza e Merit era o meu poço. Mas a minha amiga era mais velha do que eu, uma geração, e a idade estava a fazer estragos. Os últimos dentes tinham-lhe caído da boca, algo porque ela afirmava estar grata. Acabou-se a dor, riu-se ela baixinho. Acabou-se a carne também, disse ainda, com um triste encolher de ombros. Mas a nora dela, Shifra, cortava em bocadinhos e fazia cada prato em puré. E a minha amiga manteve-se forte e continuou a desfrutar da sua cerveja e das suas piadas, tanto quanto sempre o tinha feito. Assistiu a muitos partos comigo, deleitando-se com o sorriso dos recém-nascidos, chorando pelas mortes que se nos atravessavam no caminho. Partilhámos refeições sem conta e eu sempre deixei a mesa dela a rir-me baixinho. Ambas sabíamos que os dias dela tinham conta certa e dávamo-nos beijos de despedida de cada vez que nos separávamos. Não havia nada entre nós que tivesse sido deixado por dizer. Veio a manhã em que Kia apareceu à porta para dizer que Merit não se conseguia levantar da cama. Estou aqui, querida irmã, disse eu quando cheguei ao lado dela. Mas a minha velha amiga já não me podia cumprimentar. Não se conseguia mexer de todo. O lado direito da cara dela tinha sofrido um colapso e a respiração era trabalhosa. Respondeu ao aperto dos meus dedos na mão esquerda dela e piscou os olhos para mim. Oh, irmã, disse eu, tentando não chorar. Mexeu-se um pouco e eu percebi que, embora estivesse a aproximar-se da morte, Merit estava a tentar reconfortar-me. Isso não podia ser? Olhei-a nos olhos e consegui fazer um sorriso de parteira. Eu sabia qual era o meu papel. Sussurrei. Não temas. O momento está a chegar. Não temas. Os teus ossos são fortes. Não temas. A ajuda está por perto. Não temas. Anubis é um companheiro gentil. Não temas. As mãos da parteira são espertas. Não temas. A terra está por baixo de ti. Não temas, mãezinha. Não temas. Mãe de todos nós. Merit relaxou e fechou os olhos, cercada de filhos e filhas, netos e netas. Deu um longo suspiro que soou como o vento a passar pelas canas e deixou-nos. Juntei mais mulheres na aguda e penetrante canção de morte que alertou toda a vizinhança para a morte da amada parteira, mãe e amiga. As crianças desataram a chorar com aquele som e os homens coçavam os olhos com punhos úmidos. Eu tinha o coração despedaçado, mas fora reconfortada por um dos últimos presentes de Merit para mim, pois no seu leito de morte tornei-me num dos membros da família dela que a chorava. Na verdade, fui tratada como a mais velha das parentes femininas e foi-me dada a honra de lhe lavar os mirrados braços e pernas. Embrulhei-a no bom linho do Egito que era meu e que eu podia dar. Arranjei os membros dela na posição agachada de um bebê que está prestes a entrar no mundo e sentei-me com ela durante a noite. À alvorada, levámo-la para descansar numa gruta que se abria sobre os túmulos dos reis e das rainhas. Os filhos dela enterraram-na com os colares e os anéis que lhe pertenciam. As filhas dela enterraram-na com o fuso, a taça de alabastro e outras coisas pertences que ela adorava. Mas os estojos de parteira não tinha lugar na outra vida e passou para a guarda de Chifrá, que segurou as ferramentas de Merit com veneração, como se fossem feitas de ouro. Enterramos Merit com canções e lágrimas, e no caminho para casa rimo-nos em honra dela, recordando que ela se deleitava com surpresas, piadas, comida e todos os prazeres da carne. Eu tinha esperança em que ela continuasse a desfrutar desses prazeres na outra vida, que ela acreditava ser muito parecida com este mundo, só que sem morte e eterna. Naquela noite sonhei com Merit e acordei a rir com alguma coisa que ela tinha dito. Na noite seguinte sonhei com Bilhá, acordando com lágrimas na cara, que sabiam as especiarias que a minha tia usava nos cozinhados dela. Uma noite mais tarde, Zilpá recebeu-me e nós voámos pelo céu noturno, transformadas num par de falcões fêmeas. Quando o sol se pôs mais uma vez, eu sabia que iria encontrar-me com Raquel em sonhos. Ela estava tão bonita quanto eu a recordava. Corremos pelo meio de uma chuva quente que me lavou completamente como um bebê e acordei a cheirar como se me tivesse banhado em água de um poço. Ansiosamente aguardei o meu sonho com Leia. Mas ela não veio na noite seguinte, nem na noite que se seguiu a essa. Só na escuridão da lua nova é que fui visitada pela mãe da minha carne. Foi a primeira vez que o meu corpo não deu o que era devido à lua. Eu tinha passado o tempo de dar vida. E a minha mãe, que tinha carregado tantas crianças, veio reconfortar-me. Tu, agora, és a mais velha, disse suavemente. Tu és a avó, que dá voz à sabedoria. Honra-te seja feita, disse a minha mãe, Leia, curvando a testa até ao chão perante mim, pedindo perdão. Levantei-a e ela transformou-se num bebê embrulhado em panos. Segurando-a nos meus braços, implorei o perdão dela por alguma vez ter duvidado do seu amor por mim. E senti o seu perdão em todo o meu coração. Fui ao túmulo de Merit na manhã que se seguiu ao sonho com Leia e derramei vinho, agradecendo-lhe por ter mandado as minhas mães de volta para mim. Com Merit morta, eu era a mulher sábia, a mãe, a avó e mesmo a bisavó daqueles que me rodeavam. Chifra, que se tornara avó recentemente, e Kia, prestes a casar-se, davam-me assistência onde quer que eu fosse colocar os tijolos. Elas aprenderam o que eu tinha a ensinar e, passado pouco tempo, foram sozinhas salvar as mulheres do medo e da solidão do parto. As minhas aprendizas tornaram-se minha irmã e minha filha. Nelas Encontrei água nova no poço que eu julguei para sempre seco após a morte de Merritt. Passaram-se meses e anos. Os meus dias eram ocupados, as minhas noites pacíficas. Mas não há paz duradoura antes do túmulo. E uma noite, depois de Benny e eu termos ido para a cama, José apareceu-nos portas adentro. A visão dele ali, vestido com uma longa capa negra que o transformava numa sombra, era tão estranha que eu pensei que ele fizesse parte de um sonho. Mas o tom de voz do meu marido acordou-me para aquele momento subitamente escuro e perigoso. Quem é que entra na minha casa sem bater? Rosnou ele, como um cão que sente o perigo. Pois o homem que ali estava não era, obviamente, um pai preocupado à procura da parteira. É José, sussurrei eu. Acendi lâmpadas e Bénia ofereceu ao meu irmão a melhor cadeira que tínhamos. Mas José insistiu em seguir-me até à cozinha, onde eu lhe servi uma taça de cerveja, que ficou por tocar. O silêncio era espesso e rígido. As mãos do Bénia estavam fechadas, pois receoso de que eu estivesse prestes a ser-lhe tirada. O maxilar dele estava trancado, pois não tinha a certeza de como deveria falar ao nobre que ali estava empoleirado num banco, na cozinha dele. José fez-me olhares fugidios, cheios de urgência tácita, pois não tinha vontade de falar em frente de Bénia. Eu olhei de uma cara para a outra e apercebi-me de quão velhos tínhamos ficado. Por fim eu disse a José: Bénia é teu irmão agora. Diz ao que vieste. É o papá, disse ele, usando uma palavra de bebé que eu não ouvia desde Canaã. Está a morrer e nós temos de ir ter com ele. Bénia fungou de nojo. Como é que te atreves? Disse José, pondo-se de pé de um salto e pondo a mão na adaga que trazia à cintura. Como é que tu te atreves? Respondeu Bénia com igual paixão, aproximando-se. Porque é que a minha mulher deve ir chorar ao lado da cama onde está deitado um pai que assassinou a felicidade dela e a própria honra dele? Um pai que te mandou para as facas longas de homens que eram conhecidos pelas crueldades deles. Conheces a história, então? Disse José, subitamente derrotado. Sentou-se, pousou a cabeça nas mãos e gemeu. Eles mandaram-me palavra do norte, onde os meus irmãos e os filhos dele cuidam dos rebanhos do Egito. Judá diz que o nosso pai não chegará ao fim desta estação e que Jacó deseja dar a bênção dele aos meus filhos. Eu não quero ir, disse José, olhando para mim como se eu tivesse alguma resposta para ele. Pensei que tinha acabado o meu dever lá. Pensei que até tinha perdoado ao meu pai, embora não sem que eles pagassem um preço. Quando eles vieram à minha casa, a morrer de fome e à procura de refúgio, eu revirei a faca na ferida, acusei-os de roubo e forcei-os a rastejarem perante o poderoso Zafanat Paneah. Vi Levi e Simeão porem as testas no chão a meus pés e tremerem. Regozijei-me com a humilhação deles e mandei-os de volta a Jacó, exigindo que fosse mandado o Benjamim. Castiguei o nosso pai por escolher favoritos. Também castiguei os meus irmãos e fiz com que eles temessem pela vida. Agora o velho quer pôr as mãos nas cabeças dos meus rapazes para lhes transmitir a bênção. Não os filhos de Ruben ou de Judá, que o sustentaram estes anos todos e que lhe aturaram as disposições e os caprichos. Nem mesmo os filhos de Benjamim, o último filho. Eu conheço o coração de Jacó. Ele quer reparar os males do passado, ao abençoar os meus filhos. Mas eu temo por eles, com tal direito de primogenitura. Eles herdarão memórias atormentadoras e sonhos estranhos. Acabarão por odiar o meu nome.